entrando na fissura, ela deve tá querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo, ela sabe que um selinho pode instigar. Vou dar um selinho na minha boca, não pense que vai dar namoro. Fica me filmando desse jeito, posso te hipnotizar. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá. Intimidade doida, lá, lá, lá, lá, lá. Selinho na boca. Provocar, mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que seu beijo pode instigar. Vou dar um selinho na minha boca, não pense que vai dar namoro. Fica me filmando desse jeito, posso te hipnotizar. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Intimidade doida, lá, lá, lá, lá, lá. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Selinho na boca. É normal, se rola um sentimento pode até ser fatal. Intimidade doida que me deixa assim, no cantinho da boca, do ouvido ao pescoço.